Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CBN. Eu falo aqui do escritório do seu Rony Tempo, presidente da ACIF, que vai falar sobre a mudança do local de atendimento da Associação dos Comerciantes de Foz do Iguaçu. Houve uma mudança no prédio, vai ser construído um novo prédio, uma nova sede para a ACIF. Enquanto isso, ela vai atender em um escritório provisório que fica bem na frente da onde era o antigo escritório. O seu Rony vai explicar para nós como que vai funcionar esse atendimento a partir de hoje. Seu Rony, boa tarde. Boa tarde. Então, a gente teve a felicidade de conseguir esse espaço em frente à nossa atual sede, antiga sede agora, né? Onde funcionava a Santa Casa, ali aquela parte da Uniamérica, onde era o laboratório da Uniamérica. Basta você atravessar a rua onde é a CIF, várias pessoas já hoje de manhã estiveram lá, no outro lado da rua. Foi muito bom. O espaço é muito confortável até, por ser provisório, né? E a gente conseguiu se adequar perfeitamente. Então, esperamos que aí dentro de um ano e meio, a nossa previsão, no máximo no ano e meio, a gente possa voltar para a nossa nova sede, com 4 vezes maior espaço, no mesmo local onde a CIF funciona até hoje. Que tipo de serviço que era oferecido ali no prédio, que agora foi modificado provisoriamente e que continua sendo prestado para a população e para os comerciantes? Todos os serviços que a CIF possui, né, consulta SPC, a junta comercial, toda a parte operacional da CIF continua. A única coisa que nós vamos ter nesse espaço é o auditório, que nós tínhamos espaço para 80 pessoas, esse auditório infelizmente no local não tem, mas quando a gente precisar de reuniões do Codefós ou alguma outra reunião com maior número de pessoas, a gente vai alocar algum espaço em hotéis ou outras entidades que possam nos ceder, mas o restante, todos os serviços que a CIF mantém nos mesmos modos, com o mesmo atendimento, a partir do dia de hoje na sede provisória. Foram alguns dias parados em função dessa mudança que teve que ser feita. Houve algum tipo de prejuízo para os usuários? Acredito que nenhum. Eu estive lá de manhã já pela primeira hora, não houve reclamação, o público entende, todo mundo já fez mudança na sua vida, de casa ou de empresa. A gente parou basicamente só a parte de atendimento ao público nos dias de final de ano, mas o nosso atendimento online, pesquisa do SPC, continuou permanente. A gente teve maior cuidado quanto a isso, que as pessoas, as empresas pudessem consultar o SPC no melhor período do ano, que é do Natal. E até o que eu saiba, não teve reclamação nenhuma. E que quem teve alguma dificuldade, a gente pede desculpas, porque a gente teve que aproveitar esse período para agora começar janeiro, já em sede nova, está tudo certinho. Ainda estamos arrumando as salas, mas para prestar o melhor atendimento possível para o nosso associado, eu acho que a gente conseguiu com esse trabalho de final de ano. O senhor já falou que dentro de um ano e meio vocês devem retornar para o novo prédio que está sendo construído. Que etapa que está a obra? Começou como? Começa com a destruição, como toda obra que é refeita em algum lugar, né? No dia 2 e no dia 3 a gente fez a mudança de todos os móveis. Foi muito fácil, porque os próprios funcionários trabalharam, foi muito gratificante. Todo mundo colaborou realmente, bastava atravessar a rua, né, com a cadeira, as mesas nas costas, a gente fez isso lá no dia 2 e no dia 3, e a partir de hoje o pessoal já está retirando o que pode ser reaproveitado, janelas, vasos, portas, aí que vai ser reaproveitado em outras obras, e a partir do dia 15 a obra começa para valer mesmo, com a demolição da sede antiga, a escavação para as bases do nosso novo prédio, garagens, etc. Então dentro de um ano e meio a gente espera estar com a sede da CIF construída. Em 2 anos, no máximo 2 anos aí, 30 meses, né? 2 anos e pouco, 30 meses, a gente quer estar entregando todos os 68 apartamentos que vão fazer realmente custear a nossa nova obra. Agora, para que o nosso ouvinte possa visualizar o que vai ser todo esse projeto que a gente tem ele aqui na nossa frente, né? Um prédio muito bonito, mas explica para os ouvintes o que vai englobar todo esse projeto, que não é só a sede da Associação Comercial, envolve um apartamento também. Exato, essa fórmula a gente está copiando da nossa co-irmã Associação de Cascavel, que já está fazendo com muito sucesso, onde a gente está construindo um prédio de 17 pavimentos, 68 apartamentos, que estão sendo vendidos agora, né, comercializados, e o lucro da venda desses apartamentos vai pagar a nossa sede. A CIF doou os 2 terrenos, que ela tem como patrimônio, doou todos os projetos, taxas, são todos os projetos aprovados, bombeiro, arquitetônico, elétrico. Então, a partir daí, a CIF é uma sócia do empreendimento. Cada pessoa que entra como sócio, ele adquire uma cota de uma empresa que vai construir esse prédio. No final do prédio, cada um fica com a sua parte. A CIF fica com a parte comercial e os sócios dos apartamentos, cada um fica com o seu apartamento. Então, São 68 apartamentos, somos mais de 40 apartamentos vendidos já. Isso nos possibilitou iniciar a obra já imediatamente agora, 15 de janeiro, e a gente quer cumprir na melhor forma possível o cronograma para terminar a nossa sede e entregar os apartamentos no prazo prometido. Existem apartamentos que ainda estão à venda. É para o comerciante que pode adquirir esse apartamento ou é aberto a quem tiver interesse de comprar um imóvel? Exatamente, é um negócio. Esse prédio foi montado uma empresa específica, né, uma sociedade de propósito específico. Eu sou o presidente da empresa, por estar representando a CIF nesse momento. A CIF é a primeira sócia que vai ficar com a parte comercial. E o empresário ou qualquer pessoa física que quiser entrar como sócio dessa empresa, o prédio vai ser construído com um preço real. Ninguém quer ter lucro no final. A CIF fica com a sua parte e o proprietário fica com o seu apartamento. Posso afirmar que o custo está bem abaixo do valor de mercado de prédios parecidos com o nosso que tem na cidade. É uma forma de investimento também, né? Eu também, como pessoa física, como empresa, estou participando do prédio em si, porque sei que vai ser um bom negócio para todos. E já estamos em mais de 40 pessoas e empresas sócias dessa empresa que vai construir o prédio. Então a gente faz o convite para quem quiser fazer parte desse empreendimento, liga na CIF 3521-3300 ou nas 9 empresas, as imobiliárias que são sócias do núcleo da CIF, que também estão comercializando, peça informações, que a gente quer, como falei, vamos começar com certeza dia 15 de janeiro e vamos dar o máximo possível para entregar dentro de 30 meses esse apartamento com o menor custo possível para ser um bom investimento para quem nos ajudar nessa hora para construir a nossa nova sede. Unitempe, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, falando sobre esse novo empreendimento da CIF, que é um prédio residencial, mas também um novo prédio da Associação Comercial, que começa a ser construído com previsão de conclusão, né, da parte administrativa ali da CIF a partir do segundo semestre do próximo ano. Lembrando que a CIF fica ali na Padre Montoya, o prédio provisório também fica em frente ao antigo prédio, que começa agora a ser destruída para a obra, e quem precisar de qualquer serviço pode procurar ali a sede provisória da CIF, lembrando que o atendimento também é feito através da internet, no www.acif.org.br. Volto com você no estúdio, Cris.